momento ímpar, cada culto é ímpar, né? Cada culto uma bênção ímpar. Se você perde o culto, você nunca vai encontrar a bênção que era para você receber aquele culto. Eita, é verdade. E no culto a gente recebe bênção? Eu não viria para o culto se não fosse para ser abençoado. Claro que o resultado do culto é as bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, porque tem gente que diz, bom, a gente não deve ir para o culto só para receber bênção. Eu não venho para o culto se não for para receber bênção. O culto eu venho adorar, agradecer, louvar, mas eu sei que eu vou ser abençoado no culto. Se eu souber que eu vou no culto e não vou ser abençoado, é porque você tem que vigiar no culto. Né? Para o inimigo não roubar a nossa bênção no meio do culto. O inimigo faz de tudo para o crente não receber a bênção do culto, ou no culto. Né? Então, é importante vir sempre ao culto. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque no culto tem bênção. Cada culto, cada ciclo de oração, cada encontro com jovens, com as irmãs, com os irmãos, cada momento desse é um momento de bênção. Então nós vamos ler Isaías capítulo de número 43, os versículos 1 e 2 apenas. Só 1 e 2. Vamos ler? Não acredito que é o tempo aqui, né, Cleide? Já estou falando, né? Que é o tempo para aproveitar o ensaio com as irmãs. Mas vamos lá, os irmãos encontraram? Vamos lá. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para o seu irmão, olha para o teu irmão e pergunte assim, por que você está com medo? Por que você está com medo, Thaís? Dá para ter medo depois de uma palavra dessa? Dá, Ângela? Ângela, não dá, né, meu filho? Depois de uma palavra dessa aqui, irmão da massa, não dá, né, meu irmão? Então, o que é que o senhor diz aqui? Olha, olha o pronome de posse. Tu és meu. Glória a Deus. Pronome de posse. Tu tem dono, crente. O teu dono não é qualquer um. O teu dono é o Santo de Israel. Tira o medo, a ansiedade. Tira tudo isso nessa noite. Deixa nos pés do Senhor. Eu, pastor, às vezes o Satanás vem assim, irmão, para me botar, sabe, ansiedade, medo, preocupação. E eu digo, por quê? Se eu já fui remido pelo sangue do Cordeiro. Se o Criador de Israel, o Deus de Israel, já me remiu. Então, é a gente confiar, é a gente ter a certeza, botar fé em ação, confiar que Ele está conosco, confiar que nós somos dele, e se tu é de Deus, tu está na mão dele, o diabo vai mexer contigo. O diabo, eu não tenho medo do cara bagunçado sem Deus, mas do crente cheio de Deus, eu tenho medo. E ele vai mexer com o crente se estiver na mão de Deus? Ele pode jogar faísca, dardos inflamados. Mas a Bíblia diz que nós somos protegidos pela armadura do Senhor. Então, tu és de Deus. Bota isso na tua cabeça. Deus diz assim, tu és meu. Quem disse foi o Senhor, não foi o pastor. Quem disse foi Deus, tu és meu. Tu és meu. E pronto, final. Pai, te louvamos nesse momento, te agradecemos por essa boa palavra que ouvimos agora. Acabamos de ler, Senhor. Nós tomamos posse da tua palavra nas nossas vidas nesta noite. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o trabalho do ciclo de oração, sobre os nossos irmãos que já se encontram aqui, aqueles que não poderão estar, mas tu sabes e conheces. Pedimos por esses pedidos de oração, cada causa contida aqui, Senhor, dentro desta caixa. Tu és Deus soberano, poderoso, o Santo de Israel, o Deus que está no controle de todas as coisas. Pedimos pela saúde dos nossos irmãos, pedimos a Deus portas abertas, pedimos vitórias no nome de Jesus, pedimos a tua presença. Pai, também nós te pedimos nesse momento, ó Senhor, pela tua filha que irá ministrar a tua palavra. Continue falando conosco, assim nós oramos e por tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és amada igreja, paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite, diga glória a Deus. Em rápidas palavras, eu quero só agradecer primeiro a Deus pela vida, né, e pela oportunidade de estar aqui nessa noite e de conhecer a família de Deus aqui nessa cidade. Há um ano atrás, no primeiro dia que cheguei, fui bem recepcionado pela igreja. E eu me sinto bem aqui, porque faço parte desse corpo. E esse corpo é de Cristo. Então eu agradeço a Deus pela recepção de todos os amados irmãos, tanto nos cultos quanto na EBD, e também pelo apoio do pastor, da sua digníssima esposa e de toda a equipe, de missionários, diáconos, né? Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto abençoado neste lugar. Desde que entrei aqui, cada vez que entro, eu sinto uma chama viva dos céus. Porque esta igreja é uma chama. Glória e você a Deus. Faz parte desta chama. Por isso que eu louvo a Deus e sou grato ao Senhor. Também pela minha esposa, a irmã Lúcia, que o Senhor nos uniu em matrimônio, pelo apoio de toda a família. Eu quero dizer para a esposa que eu me sinto feliz e abençoado em Cristo ao seu lado. E agradeço pelo apoio de toda a família. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que é muito conhecido. Está escrito em Mateus 6:33. Você possa até dizer que já conhece de cor salteado, mas é bom meditarmos a cada oportunidade que Deus nos concede. Que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um culto de oração, a gente precisa confiar na fonte, porque Cristo é a fonte. Então o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino, porque as demais coisas Ele acrescenta. Ele vai acrescentar paz no teu coração, Ele vai acrescentar alegria, contentamento de estar neste lugar, porque Ele é fonte. Daniel, na sua aflição, ele buscava 3 vezes ao dia e não foi envergonhado. Glória a Deus. Porque ele buscou na fonte correta. É. Eu creio que você está aqui buscando na fonte que é Cristo. Aleluia. Na fonte que é Deus, o Criador dos céus e da terra. Lembrai-vos, irmãos, que não há batalha perdida de joelhos dobrados em oração. Glória a Deus. Então você está no momento de buscar. É verdade. Mas buscar com confiança, buscar crendo, buscar a presença de Deus. Glória sem a qual Deus. Nada podemos fazer. Que Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Louvemos ao nosso Deus, que é um Deus grande, poderoso e fiel. Aleluia, Jesus. E aqueles que conhecem, adorem comigo. Aleluia. Somente dele o meu coração. Deus é Deus. Glória a Deus. Nós já vamos ouvir a palavra do Senhor, mas antes, o irmão leu essa palavra e eu estava meditando aqui sobre ela, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, as coisas que nos versículos anteriores, no contexto anterior, Jesus vinha falando, né? Mas o que é o reino de Deus? Às vezes a gente lê a palavra, a gente acha que buscar o reino de Deus é orar, é servir ao Senhor, é buscar a sua presença, é cantar. Buscar o reino de Deus é buscar a sua vontade. O reino de Deus é a vontade de Deus, é Ele reinar em nós. Quando Deus reina em mim, quando Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Rei, que eu obedeço, eu estou buscando, eu estou servindo a esse Deus. E quando isso acontece, o que que acontece em um reino? No reino tem o Rei e tem os súditos. Nós somos os súditos desse Rei. Os súditos só faz o que o Rei quer. E o Rei provê tudo que os seus súditos precisam. Em um reino não falta, não tem falta de nada, porque o Rei, Ele provê tudo para os seus súditos. Então, busque o reino de Deus e a sua justiça. Só que buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, eu tenho que submeter a minha vontade. E às vezes, para a gente submeter a nossa vontade a Deus, aí você vai lá para Mateus, capítulo de número 5. Eu amo esse texto, e quando já uns 2 anos, mais de 2 anos, uns 4 anos atrás, eu venho falando com o Senhor, eu passo por esse texto e eu falo: Senhor, me faz compreender esse texto no meu coração, porque eu quero viver a Tua Palavra, eu quero ser praticante da Tua Palavra. E Deus a cada dia vem falando e eu venho entendendo essa palavra no meu coração, que fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque deles eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A justiça de Deus é totalmente diferente daquilo que nós pensamos sobre justiça. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus para julgar, para condenar, para jogar pedra? Quantas vezes, em vez de nós oferecermos misericórdia, nós estamos querendo estar no lugar de Deus, né, para julgar? Então vamos buscar o reino de Deus, a vontade de Deus. Vamos olhar para Jesus. Vamos seguir o seu modelo. O modelo de Jesus é o perfeito. Siga o seu modelo. O que Jesus faria nessa situação? Faça. Dentro do conhecimento da palavra, de quem é Jesus. O que Jesus faria agora? Faça. E fazendo assim, você vai estar fazendo a vontade de Deus e não a sua. E se você for fazer, se você fizer essa pergunta, querendo fazer a vontade de Deus, muitas das vezes vai doer. Você vai ter que morrer para si mesmo para fazer a vontade de Deus. Mas Ele é fiel. E aí, como diz, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E mais ainda, a Bíblia diz que Ele concede desejos do nosso coração, porque as demais coisas são as coisas necessárias. Nós temos tudo que nós precisamos, nós necessitamos, mas Deus coloca, Deus nos dá ainda aquelas coisas que estão no nosso coração e muitas das vezes a gente nem pede, né? Mas Ele vem e concede desejos do nosso coração quando nós servimos ao Senhor com alegria. Vale a pena. Deus é fiel. Vale a pena servir a esse Deus. Amém? Vamos ficar de pé. A irmã Sâmia vai estar orando pela vida da nossa irmã Thaís, que vai nos trazer a palavra nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que já ouvimos da tua parte, Senhor, por tua direção, por tua graça, favor e misericórdia. Nessa oportunidade, queremos te apresentar a tua serva, Senhor, a irmã Thaís. Usa, Senhor, com graça, Senhor, com autoridade. Fala aos nossos corações, Senhor. Sê conosco, toma a primazia e a direção de tudo, Senhor, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O saúdo da igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Meu Deus, como é bom, né? Estarmos na casa do Senhor, é o melhor lugar do mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos, Salmo 107. Desde quando eu cheguei, o Senhor tem confirmado a palavra que Ele colocou no meu coração. A irmã Cleide começou falando para nós louvarmos a bondade de Deus, né? E esse salmo, ele é o louvor pela bondade de Deus. E eu quero ler com toda a igreja, vamos ler o salmo completo, porque a palavra é viva. E se eu não explicar nada, só essa leitura Deus já vai falar ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Irmãos, vamos ler esse salmo realmente assim, consciente de cada palavra que está sendo dita. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiam da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. E os conduziu por um caminho seguro para irem morar numa cidade habitada. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos foram afligidos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os parou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, ganhando a vida nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas, pois Ele manda e se levanta um vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios e toda a sua habilidade nada vale. Então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas aflições. Faz cessar a tormenta e acalmar-se as ondas. Então se alegram porque se acalmaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação, e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, o seu gado não diminui. Depois decrescem e se abatem pela opressão, aflição e tristeza. Derramam desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e se alegram, mas os perversos calam a boca. Quem é sábio observará estas coisas e compreenderá as benignidades do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando eu li esse salmo, foi muito forte no meu coração, porque a cada passagem, a cada versículo, Deus vai mostrando o seu poder de ouvir o clamor e livrar aquele que invoca o seu nome, livrar das dificuldades, livrar das necessidades. Ele é o Deus que nos escuta na nossa angústia e nos atende. E aqui vai mostrar, até nesse final, Deus falando que Ele é Deus que transforma terra seca em manancial, que Ele faz aqueles que são solitários habitarem em família. Deus faz o impossível acontecer. Deus livra o necessitado da opressão. E aí, no final, Ele diz assim: os retos veem isso, ou seja, os justos, aqueles que conhecem o Senhor, veem isso e se alegram, porque é só a confirmação do Deus que eles já sabem que é assim. Mas os perversos, eles se calam. E quem são os perversos? São aqueles que se afastam dos caminhos de Deus e que não buscam conhecimento de Deus. Eles olham para tudo isso que Deus faz e eles se calam, às vezes até perturbados. E Deus diz assim: quem é sábio observará essas coisas e compreenderá as benignidades do Senhor. E hoje, quando eu acordei, assim que eu acordei, Deus me fez uma pergunta por meio desse salmo, né? Ele me apresentou esse salmo e ele imediatamente me perguntou: Thaís, você acredita? Você acredita que sou esse Deus? Você acredita? Que eu posso? E eu fiquei pensando assim: meu Deus, é claro que eu acredito. Só que a resposta que ele está esperando não é uma resposta sim, porque eu sou crente, eu conheço a Bíblia. Não, ele quer uma resposta que vem lá no fundo da nossa alma, que faz a gente estremecer, porque é uma verdade. É uma verdade. Então eu quero que você, que está ouvindo essa palavra, pense. Eu escuto. Eu quero, eu quero, eu falo. Você Glória a Deus. E quando Deus ele faz essa pergunta, e ele mostra, é incrível nesse salmo que ele repetiu várias vezes, dizendo assim: eles clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades, lá no verso 6. Aí, no 13, ele diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Não é só das dificuldades, mas das necessidades também ele livra. E aí no 19, de novo: então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. E no 20 diz assim: ele enviou a sua palavra e os sarou. Quando Deus envia a palavra dele, ele sara. E ele sarou, mas ele não só sarou, ele livrou da destruição. E no 28 ele diz de novo: então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livra das suas aflições. E no 32 ele diz: exaltem esse Deus na congregação. Você está dentro da congregação dos salvos. Exalta esse Deus. Exalta esse Deus que ouve a oração do seu povo e glorifique-no na Assembleia dos Anciãos. Essa denominação até a denominação se chama Assembleia de Deus. Estamos na Assembleia do Povo de Deus para exaltarmos a esse Deus e reconhecermos quem ele é. E aí, quando ele perguntou: você acredita em mim? Ele me levou para Hebreus 13, 8, que diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez naquele tempo, ele faz hoje, ele vai continuar fazendo eternamente. E o que Deus está perguntando é: você acredita que eu ainda faço o que eu fiz? Eu sou o Deus que abriu o mar, eu sou o Deus que livrou da cova dos leões, eu sou o Deus que abriu os olhos aos cegos, eu sou o Deus que faz ouvir aos surdos, eu sou o Deus que faz a língua destravar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E se a gente realmente crê, o que é que diz em Marcos 16, versículos 17 e 18? Diz assim: e os sinais seguirão aos que creem. Que sinais, irmãos? Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. E onde está aqueles que creem para que os sinais os acompanhem? Deus está perguntando: aonde está a manifestação dos filhos de Deus através daquilo que sua fé faz ser manifestada? E eu estava no ensaio dos jovens na segunda-feira, e eu acredito, irmão, de verdade, graças a Deus que tem vários irmãos que participam dos conjuntos, e todo louvor que Deus coloca no coração da regente é algo que Deus está preparando para ser declarado com fé, com autoridade, com ousadia no culto do mundo. E o culto que aqui, o hino que a gente estava louvando, repete várias vezes a seguinte frase: há poder no teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu digo: meu Deus do céu, o que é que o Senhor, para onde o Senhor está nos conduzindo? O que o Senhor quer de nós através desse hino? O que o Senhor quer implantar no nosso coração? O que o Senhor quer fazer através do teu povo declarando essa palavra, poder no nome de Jesus? Porque isso aqui é a palavra que vem se matar espiritual, não. A poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus. E aí eu virei para a irmã que estava do meu lado, eu perguntei para ela assim: irmã, você acredita que há poder no nome de Jesus? E ela respondeu assim: eu tenho as minhas dúvidas. E aí, irmãos, Deus foi muito misericordioso para me dar a sabedoria de entender que essa resposta foi a resposta de alguém que está no processo de conhecer o Senhor. Alguém que ainda precisa beber muito leite, conhecer a Deus, está conhecendo a Deus aos poucos, né? E que muitas vezes a gente não tem essa sinceridade que essa pessoa teve, de dizer: olha, eu ainda preciso conhecer melhor o Senhor para eu poder dizer que eu creio no que Ele pode fazer. E Deus foi falado aqui, mas precisamos ser como Cristo, misericordiosos. Nós precisamos, até mesmo com esse exemplo do que aconteceu, orar mais pelos nossos filhos, orar mais pelos nossos jovens que ainda estão crescendo no conhecimento de Deus, para que eles não caiam, para que eles não sejam tragados pelo inimigo. Mas o que Deus colocou no meu coração não é para ter repulsa dessa resposta, dizer, nossa, como é que essa pessoa vai cantar no conjunto com esse coração? Ela está no caminho, está no processo, está aprendendo, está tudo bem, faz parte, ninguém nasce maduro na fé. Mas o que Deus estava me dizendo é que muitas vezes nós estamos na igreja há muito tempo e a gente está exatamente com esse coração. A gente está vivendo de aparência, a gente não tem nem a coragem que essa pessoa teve de declarar diante do Senhor, na casa dele, que ainda precisa se aperfeiçoar na fé. Que precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu queria crer. Mas tem uma passagem no Novo Testamento em que um homem chega para Jesus e diz assim, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Os próprios discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, aumenta a minha fé. E o que Jesus está dizendo nessa noite é que está tudo bem se você ainda não tem fé suficiente para descansar ou para crer que Deus vai fazer ou que Deus tem poder, que há poder realmente no nome de Jesus. O que Deus quer é que você se recorra a Ele para que você o conheça, para que Ele te ensine, para que Ele te molde, para que Ele te alimente com a palavra dEle, para que vai gerar fé. Porque a fé vem de onde? Vem pelo ouvir a palavra. Então, irmãos, é um tempo de oração, vamos interceder pelos jovens, pelos nossos filhos, para que eles cresçam na graça e conhecimento de Deus, cresçam em fé. É um direcionamento que nós precisamos entender que faz parte da vida da igreja. Alguns ainda são neófitos, alguns ainda estão crescendo, alguns ainda não têm fé suficiente para crer no poder de Deus, no que Deus pode fazer e o que Deus quer fazer. Então, essa parte é só para a gente aprender a não rejeitar aqueles que ainda estão crescendo no conhecimento de Deus, que ainda estão dando os primeiros passos e ainda precisam comer muito dessa palavra para que seja gerada fé no seu coração. Glória a Deus. Mas também existe uma outra parte da igreja, que são os mais maduros, aqueles que já têm uma estrada com Deus, já têm experiência com o Senhor, já tem toda uma caminhada, que já passou por tanta coisa com Deus, que hoje já tem fé até para descansar nas tribulações. Tem fé para crer que Deus vai resolver. Tem fé, tem aquele hino, né? Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Eu amo essa frase, eu já tenho fé para descansar. Deus não precisa me provar mais nada. Só a palavra dele já é suficiente para ele me fazer descansar no cuidado dele. Mas às vezes Deus trabalha na nossa fé diante das inúmeras circunstâncias difíceis em que ele nos livrou. E que o Senhor nos fez passar pelo fogo, mas não se queimar, fez passar pela água e não se afogar. Por quê? Porque depois, quando vier uma situação difícil de novo, a gente só vai lembrar que o Senhor já fez. É só mais uma experiência que Ele está me ensinando mais uma vez. Então, agora essa palavra, esse momento é para aqueles que creem. É para aqueles que já têm uma fé, para crer que o Senhor faz. E os sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o que Deus falou no meu coração é que Deus agora está querendo levar a sua igreja para um novo nível de fé. Não mais uma fé que só sabe, não uma fé que só acredita, mesmo que acredite profundamente no seu coração, mas agora é uma fé que manifesta a glória de Deus. Porque crê, aqueles que creem verão a glória de Deus. E quando Deus, Ele hoje, nos chama para esse novo nível de fé, Ele agora está querendo, aquele que está falando com os maduros, os imaturos na fé, vão, continua caminhando, Deus vai derramar a fé. Mas aqueles que são maduros na fé, Deus está chamando agora para não somente saber, não somente acreditar, mas agora manifestar, como está escrito em Romanos 8:19, que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E quando eu li essa palavra, é como se Deus estivesse dizendo assim: agora eu só estou esperando que você clame a mim, para que eu te acompanhe, confirmando com sinais, prodígios e maravilhas. Quantas vezes aqui nessa cidade a gente ouve de suicídio, de depressão, de pessoas doentes, e eu já vi, em pouco tempo que eu estou morando aqui, pedidos de oração, né? Pessoas que estão na UTI, pessoas que... muitos pedidos de oração, e Deus falou claramente comigo hoje, assim: está na hora da revelação dos filhos de Deus. Na versão da tradução da linguagem de hoje, diz assim: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Eu sei que o contexto desse versículo está falando sobre a volta, o retorno de Jesus e a gente se revelar com o Filho de Deus, mas na aplicação, nesse momento, o que Deus estava querendo dizer é que os filhos de Deus carregam o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e ele tem poder para curar, para levantar alguém da UTI, tem poder para tirar alguém do fundo do poço, da depressão, da ansiedade, tirar a opressão de dentro da nossa casa, repreender, passar a madrugada marchando dentro de casa para que tenha paz dentro daquela casa. Deus quer a manifestação, a revelação dos verdadeiros filhos de Deus acompanhando. Em Mateus 16 é claro, diz que o Senhor acompanhará eles, confirmando a palavra com sinais, maravilhas e prodígios. Deus quer agora em Paulistana, na cidade de Paulistana, glória de Deus sendo manifestada, não mais somente pela palavra, a palavra é gloriosa, mas Deus quer liberar sobre nós a unção que manifesta o poder de Deus. Eu ouvia os pedidos de oração por um irmão, uma pessoa que está sofrendo um acidente, um homem, esqueci o nome dele, não conheço ele, e eu fiquei pensando assim: meu Deus, a irmã, a líder dos jovens, até comentou no círculo de oração, né, que Pedro, ele chegou para aquele homem lá na porta formosa e disse assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas onde eu tenho, eu lhe dou, levanta. E aí ela trouxe essa reflexão para a gente realmente pensar: você tem o Espírito Santo, mas você pode chegar e alguém dizer assim: o que eu tenho, eu lhe dou, levanta. E essa palavra vem para nosso coração, Deus nos chamando a esse nível de fé. Eu sei que a gente não pode ser responsável, só chegar numa pessoa e dizer assim: ah, levanta e anda. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você tem uma fé, uma comunhão tão forte, profunda, uma vida de obediência com o Senhor, o Espírito Santo vai testificar, ele vai dizer: ore, que eu levanto. E também quando você for orar por alguém, o próprio Espírito vai dizer: não. Isso é andar na direção de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz andar no Espírito. Então o Senhor está convocando a igreja dele hoje, numa quarta-feira, para que a gente alcance níveis mais profundos de fé. Uma fé não é uma fé que apenas sabe, mas é uma fé que manifesta a glória de Deus. Porque aqueles que creem, veem a glória de Deus. E Tiago 5:16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Hoje em dia, dentro da casa do Senhor, o próprio Deus, dentro da casa de Deus, se tiver uma enfermidade, a gente vai lá, repreende no nome de Jesus, a gente ora uns pelos outros para que haja saúde na casa de Deus. É para a gente ver milagre aqui dentro, irmão. É tempo de serem revelados o que os filhos de Deus são. Aqueles que carregam a glória de Deus, aqueles que carregam a unção de cura, de maravilhas, de sinais, de palavras proféticas, que não são só palavras relacionadas a bens materiais, mas uma palavra que vai mudar a vida de alguém, que vai trazer salvação. A maior profecia é a profecia da salvação, irmãos. Nós precisamos da unção da parte de Deus, o Espírito Santo. É um tempo novo para a igreja do Senhor aqui nessa cidade. E às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas o avivamento vai vir de Picos, vai vir de Teresina, vai vir de não sei da onde. Mas paulistana, aqui. Paulistana, cidade pequena, que talvez a gente mesmo não dê valor, é de onde Deus quer manifestar a glória de Deus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que foi que veio de Nazaré, né? A glória de Deus. E eu amei a passagem de Mateus que diz assim, que aqueles que são da Síria, ali dos termos, dos limites de Nebulon, andavam em trevas e viram uma grande luz. E é o que você faz em Paulistão, uma cidade que tem muito alcoolismo, muita prostituição, é uma cidade que está mergulhada em trevas muitas vezes, mas não pode ver uma grande luz, irmão. E quem carrega essa luz como nós? Obrigado, Deus. E o Senhor hoje está liberando a igreja para exercer essa fé. O irmão falou ali. Coloque essa fé em ação. E aqueles que estão cambaleando na fé, seja como a jovem lá do ensaio, sejam sinceros na presença de Deus. O salmista Davi dizia assim: guarde-me a sinceridade e a retidão. A sinceridade diante de Deus era algo que Deus agradava. Seja sincero diante de Deus, diga assim: Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado na minha fé, aumenta a minha fé, me ajuda na minha incredulidade, me faz semente ao Senhor, me faz crer nas suas promessas, me faz crer no teu poder, me dá experiências, me dá meu próprio testemunho, me faz crer que é para crer no que o Senhor faz, mas não contando o testemunho dos outros, me dá o meu testemunho. É como a irmã Grace falou, vai doer, muitas vezes, né? Mas se disponha, se coloca à disposição de Deus. Eu estava meditando num louvor, também um louvor no meu coração. Eu gostei muito, o irmão saiu ali com a Bíblia, na Bíblia dele, a capa dele é em inglês, né? Está lá no The Bible. E eu amo, amo, amo a Bíblia inglesa, amo muito. É tanto que eu praticamente não escuto louvores em português. E aí quando eu vi o que ele disse, eu amo em inglês. E aí hoje veio uma copa no meu coração, muito forte, um hino que eu gosto muito, muito, muito, que o nome dele é I Believe. Quando Deus, quando eu acordei, a pergunta veio em inglês para mim, né? Do you believe? Né? Deus me pergunta, você acredita em mim? Acredita que eu sou? E essa música, I Believe, ela diz assim: Senhor, eu acredito que o Senhor é quem o Senhor diz que é. Eu acredito que o Senhor faz o que o Senhor diz que fará, porque o Senhor é sempre capaz. Não tem nada que o Senhor possa fazer. E ela continua dizendo assim: Senhor, eu acredito que o Senhor já fez sobre um caminho e eu estou correndo entre ondas repartidas diretamente ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Senhor está nos convidando hoje para esse nível de fé. E aí outro hino que eu também falo sobre acreditar, eu vou falar aqui a tradução, ele diz assim: Senhor, Tu és o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus amanhã, me ajuda a ver a vitória que o Senhor já teve. E aí eu me lembrei do ano passado, quando eu estava doente, muito, muito, muito doente, eu não conseguia falar, não conseguia andar, não conseguia correr, eu estava praticamente inválida. Minha mãe era quem realmente cuidava de mim, né, para eu conseguir fazer as coisas mais básicas. E aí depois que eu melhorei, eu fui fazer caminhada. Eu não sei se irmãos conhecem o Monte Verão lá de Picos. Ele ficou muito doente também, na mesma época que eu. E era uma doença muito grave no cérebro, fazia várias cirurgias. E ele estava realmente assim, com um risco muito grande de falecer. Foi tudo ao mesmo tempo, né? Eu e ele. E a gente também melhorou ao mesmo tempo, ali no mesmo período. E aí um dia, depois que eu tinha melhorado, eu fui fazer caminhada lá em Pix. E aí eu fazendo caminhada, quem vem passando fazendo caminhada também? O irmão Tiberão. E aí quando eu vi o irmão Tiberão, eu lembrei desse hino. Porque quando a gente estava no leito de morte, em 2023, ali em outubro, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, nós não vamos conseguir. E aí quando em janeiro, lá, fevereiro, eu tava caminhando, fazendo caminhada, coisa que eu não podia fazer, eu não podia caminhar, não podia correr. E aí quando eu tava fazendo caminhada, que eu vi o Monte Verão, eu disse assim, meu Deus, eu e ele estamos caminhando porque o Senhor nos deu vida de novo, o Senhor nos sarou, o Senhor nos curou. E o que veio no meu coração muito forte é o seguinte, Senhor, hoje eu tenho fé. Por quê? Porque eu já estou vendo agora a vitória que o Senhor nos deu. E é isso que o menino diz, ele diz assim, Senhor, me dá a vitória que o Senhor já viu. Eu não estou vendo ela agora. Ou o Senhor já viu ela lá na frente. Então, em outubro, Deus já estava vendo eu e ele fazendo caminhada. A gente lá no leito de morte, Deus estava vendo a gente fazendo caminhada meses depois, que era impossível. E hoje eu fico pensando, Senhor, me dá essa fé para eu ver o que o Senhor já está vendo lá na frente. Para aquilo que eu orar em teu nome, no meu coração ser uma certeza que já está feito. Para quando eu for orar pela saúde de alguém, eu não ficar falando assim, Deus pode fazer. Eu vou dizer assim, você está curado em nome de Jesus. Levanta, sai dessa UTI, mas também agora se aliança com Deus. Né? Eu quero ter essa fé, Senhor, para ver quando for orar para esse irmão Rosinho. Você vai lá e diz assim, levanta daí. Ele lá entubado, não sei nem como é que tá. Mas é esse nível de fé que o Senhor nos chama. Nos ajude a ver a vitória que o Senhor já vê. Que a minha fé seja hoje, que ela vai ser amanhã, depois que eu já ter visto o seu perfeito, aquilo que o Senhor disse que ia fazer. Então que o Senhor nos conceda esse nível de fé. Para aqueles que estão crescendo, vão ser mais misericordiosos. Vamos abraçar os jovens. Vamos amá-los e ensiná-los não só na teoria, mas ama, abraça esse jovem, ensina ele o que é pertencer a Deus, é você manifestar o amor de Deus, o amor que você recebe do Senhor. E para aqueles que já têm uma fé amadurecida, aperfeiçoada, por terem experiências com Deus, o Senhor nos chama para níveis maiores, para manifestar a glória de Deus dentro dessa casa de oração, mas também fora, para saco de paulistana, para ser uma notícia em todo o estado de que Deus está fazendo algo grande, que mude os dados, as estatísticas aqui da cidade, que não tem mais depressão, que não tem mais gente se suicidando, que não tem. O nível de alcoolismo na cidade reduziu. Por quê? Porque avivamento, transformação, sociedade. Avivamento não é só dentro da igreja, não é só a manifestação dos dons. O avivamento da parte de Deus gera transformação interior e ela vai refletir na vida de cada um de nós. Então, vamos. Eu gostaria de pedir para a igreja ficar de pé, para a gente fazer uma oração. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E fico muito feliz, né? O irmão falou que foi muito bem recebido aqui. Eu também me sinto muito amada, muito bem recebida mesmo nessa igreja. Não é só para falar, não é só para ser gentil. É uma realidade. Eu fui muito abraçada e eu louvo a Deus por isso. E vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Deus grande, Deus poderoso, nós te louvamos, Jesus, pela tua bondade, porque o Senhor é Deus. O Senhor é santo, o Senhor é Deus poderoso, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite, Jesus. E eu te apresento as nossas vidas, Senhor. Eu te apresento os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Nos ajuda na nossa incredulidade, Espírito Santo. Nos ajuda a crescermos em fé, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor Jesus, a tua unção. Nos ajuda a sermos aqueles que te representam, Senhor, nessa terra. Aqueles que o Senhor pode ter liberdade para usar as nossas mãos, as nossas vozes, a nossa vida, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado, Espírito Santo. Aviva a tua igreja, derrama da tua graça, derrama do teu poder, batiza com o Espírito Santo. Faz um mover, Senhor, genuíno. Que haja adoradores verdadeiros na tua casa, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos, fortalece os jovens, ó Deus. Que eles cresçam no conhecimento e na graça do Senhor. E aqueles que já têm fé para descansar, aqueles que já têm fé para crer nas tuas maravilhas, que o Senhor levante com poder nessa hora, Senhor Jesus, e que haja, Senhor, um estremecer, uma palavra dessa terra, feito pelo próprio Deus, Senhor, se revelando a essa cidade, se revelando mais profundamente. Senhor, nos toma nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa casa de oração, pela vida de cada um, pela vida dos pastores. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Faz de nós o que o Senhor quiser. Que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade reine sobre as nossas vidas e a gente possa experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Toda a vontade que eu tenho de ti, Senhor. E nós cremos que nós receberemos, Senhor, mais de ti, mais de ti, mais de ti, Espírito Santo. Nós queremos o Senhor, Jesus. Vem e reina sobre nós. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. O Rochelle vai trazer aqui um agradecimento. Irmãos, nós temos, pode estar em pé, a gente já vai orar. Nós temos um grupo de oração, de conversão, de jejum, aqui na igreja, todos os dias orando e jejuando, né? São os pedidos lá. Você que não faz parte, quiser fazer parte, vai falar com o irmão Rochelle, que é líder de oração, ela vai estar aqui agradecendo. Logo após o pastor e a oportunidade. As irmãs e irmãos que estão aqui presentes com a paz do Senhor, mas eu não sei. Sim, eu não sei se as irmãs se lembram agora no finalzinho da tarde, à tarde ou de manhã. A gente apresentou um pedido de oração para uma prima da nossa querida. Né? Que ela estava desaparecida, né? Nós apresentamos em oração ao Senhor, para que o Senhor tomasse a direção. Né? O Senhor já sabia onde estava, na verdade, nós sabíamos de nós, e nós entregamos e confiamos nas mãos do Senhor, e de fato o Senhor já fez o milagre, já foi encontrado, já se encontra em Petrolina e está retornando. É só um motivo de nós agradecermos ao Senhor, e mais uma vez o nosso Deus foi honrado e glorificado, e a gente entende o quanto é valioso a oração, né? Vamos continuar crendo e confiando, entregando aquilo que é impossível para nós, mas para nosso Deus interno, né? A nossa dependência é do Senhor. Se a gente entender que nós precisamos do Senhor, da direção dele em todas as áreas, o Senhor vai agir. A gente vai só entregando e confiando, o Senhor vai fazendo a parte dele, a gente faz a nossa pessoa, orando, o Senhor vai agir. Deu por um minuto? Bênção, né, irmãos? Irmãos, nós temos vivenciado em Paulistano um grande avivamento. Os problemas que acontecem aqui não é culpa da igreja. Eu lembro que nós faz parte do grupo de pastores, e aí surgiu esse problema no Rio Grande do Sul, né? E aí muitos botando vários vídeos, até aparecem aqueles que querem ganhar seguidores nas redes sociais. E aí muita gente dizendo que Deus estava pesando a mão, porque Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Eu disse, bom, que culpa tem a igreja? Porque a igreja, muitas igrejas desabaram, muitos crentes morreram, crentes perderam casa. Qual a culpa dos crentes pagar pelos ímpios? Né? Então, sempre problemas nós vamos ter na... Isso faz com que a igreja ore mais, que a igreja busque mais, que a igreja interceda mais, que a igreja jejue mais. A igreja de Paulistano, ela tem um contexto. Ninguém vai mudar o contexto dessa igreja. Eu digo sempre, como pastor, o pastor que quer se dar bem no lugar, ele não queira mudar a igreja a ele. Ele nunca vai conseguir, porque a igreja, ela é, em cada cultura, ela tem um costume. E a gente não vai conseguir mudar os problemas sociais de Paulistano, que envolvem uma engrenagem. Tem a questão econômica, tem a questão política, tem a questão de gestão. E a igreja, certamente, nós estamos fazendo a nossa parte. Se nós pudéssemos fazer todos os milagres da Bíblia, nós certamente iríamos fazer. Né? Mas contanto é que a gente continue na simplicidade, na humildade, servindo a Deus com fidelidade, com obediência, compromisso à palavra, nessa simplicidade que os irmãos têm de servir a Deus. E com certeza Deus tem feito grandes coisas. Grandes obras o Senhor tem feito através da oração, do compromisso dessa igreja. Nesse período que eu estou aqui, eu sou testemunha viva do que Deus tem feito na vida dos jovens, na vida das irmãs, na vida dos obreiros, no ministério, na sede, nas congregações, a Igreja de Paulistana é uma referência sim para o Estado do Piauí. Ela tem sido em todos os sentidos. Vamos continuar com humildade, vamos continuar no nosso cantinho, deixando a glória de Deus aparecer através das nossas vidas, e aquilo que Deus tiver de fazer, Ele vai fazer no tempo dele. Muito bem, a irmã brasileira, podia falar, minha filha? Diga. Boba, esbanjadora, pausadora. Isso é heresia. Isso é coisa que acontece, são fenômenos naturais. Há quase uns 70 anos aconteceu um fenômeno bem parecido. Então é tanta besteira que aparece, irmãos. E aí querem atribuir à igreja, ou às vezes, né, alguém querendo seguidores nas redes sociais. Eu prefiro deixar ficar com a Bíblia. A Bíblia, ela se cumpre, ela está se cumprindo, ela é a palavra de Deus, e muitas coisas pode se preparar. Coisas maiores acontecerão, não porque um profeta foi lá e falou, vai acontecer isso. Não, a Bíblia já diz. Eu fico com a Bíblia, e onde a Bíblia se cala, eu me recuo também, eu deixo Deus cumprir a promessa dele, tá bom? Culto sábado, lá na casa da irmã, está aí a nossa irmã Juvenete? Está aí, irmã Juvenete? A irmã José, ela está aí a família? Não. Tem alguém da família? Culto sábado, lá na casa da irmã Juvenete, próxima casa da irmã Brasilina. Teve uma festa lá, não, vai ter outra. Aquela rua é abençoada, viu, irmã Brasilina? Então, os irmãos e irmãs Juvenete, convido os irmãos para estarem presentes lá no mundo, tá bom? Queremos a presença de todos. Eu estarei lá com os nossos irmãos dirigindo o trabalho, sendo abençoados. Senhor, nesse momento te louvamos, te agradecemos por esse bom trabalho que nós tivemos aqui nessa noite, pela boa palavra que nós ouvimos também. Agora as tuas filhas vão participar do ensaio, que o Senhor use-as, ungindo as tuas filhas e a louvarem aqui no domingo. O teu nome seja glorificado, vidas sejam transformadas para a glória do teu santo nome. Pai bendito, assim rogamos a noite de paz na tua presença, assim te agradecemos no nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos, todos digam amém. Vamos em paz, Deus nos abençoe. Yes.